Lei do trabalho. A nossa vida é regida, né, pelas leis de Deus, o nosso Criador. Como Jesus é um guia infalível, sempre devemos, é importante, isso é bom, iniciarmos qualquer atividade nos espelhando nos exemplos dele, nos ensinamentos dele. Em uma passagem dele aqui pela terra, ele falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso quer dizer que ele veio nos ensinar da importância do trabalho, o quanto é importante as nossas atividades que dignificam o homem, né? Não o sexo masculino, no geral, no gênero humano. E creiamos que a palavra que ele citou, servir, neste contexto que ele se referia, é que, através do trabalho, o homem se desenvolve. Ele ajuda no progresso da humanidade. Ele ajuda, através do trabalho, a criar um mundo melhor. Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, é através do trabalho, do progresso, é que a gente cria um mundo melhor. Na questão do Livro dos Espíritos, a questão 676, os Espíritos dizem que o trabalho é uma imposição necessária para o progresso do homem. Então, está lá na questão 676. Pois as leis morais foram criadas para a felicidade do homem. Porque a pessoa que não tem uma atividade, a pessoa que... A gente conhece às vezes pessoas assim, que vivem uma vida inteira sem uma atividade, que não se preocupam em se envolver com nada. Muitas vezes vivem assim sob a proteção dos pais. Depois eles vivem daquilo que os pais deixaram. São pessoas que têm uma vida assim, que não adquiriram nada de útil na passagem pela terra, né? Então, é muito importante o trabalho, porque ele dá esse... É prazeroso a pessoa trabalhar. A pessoa se realiza através do trabalho. É, trabalhar não é um sofrimento, como alguns pensam, que o trabalho é um sofrimento. Tem pessoas que acham que é sofrer. Progredir, desenvolver-se é conquistar muitas coisas. Vejamos como estamos encarnados num corpo de matéria, um corpo pesado, né, um corpo frágil. Necessitamos de alimentação, necessitamos de remédios, necessitamos de dormir, enfim, de ter o nosso descanso também. Então, o que que nos traz o dinheiro para que nós possamos ter aquisição das nossas necessidades? É o nosso trabalho. Nós precisamos de dinheiro, porque ainda vivemos no mundo material, nós ainda estamos aqui na Terra, e é necessário, então, o trabalho, porque a gente vive num corpo material. Também é um processo educativo o trabalho, porque ele nos ensina, assim, a cumprir horário, a ter disciplina. Porque a pessoa que não trabalha, ela não se preocupa com horário, com disciplina, coisas assim. Mas o trabalho nos exige isso. A sermos pessoas bem-humoradas, porque como é que nós vamos receber, né, um cliente ou uma pessoa de mau humor? Não é agradável, né? A gente chegar num local e ser recebido por alguém de mau humor. Nós aprendemos a ser gentil quando trabalhamos fora. Aliás, falando em gentileza, a característica de nós espíritas deveria ser a gentileza. Porque a pessoa que é gentil e tem uma boa educação, A vida se torna melhor, né? Quando a pessoa é recebida com gentileza, com educação. E Jesus disse assim, até seguindo os ensinamentos dele: se baterem do lado da sua face, dê o outro lado também. Mas ele não quis dizer agressão física. Ele se referia, se te tratarem com falta de educação, com agressividade, com estupidez, mostra gentileza, mostra boa educação, né? Mostra o outro lado da face. Era isso que Jesus queria dizer, não era agressão física. Alguns às vezes pensam assim, ah, bateu do lado do rosto do outro para bater também. Não, não era isso que ele queria dizer. É que a gente mostre o outro lado, do lado da grosseria, né? Porque ninguém gosta de viver dessa forma. Ninguém é feliz vivendo, convivendo com pessoas assim. Então a gente leva uma coisa que nós espíritas deveríamos, pelos ensinamentos dele, ele diz que o trabalho educa o nosso caráter. Nos diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em todos os recantos, quase todos os homens não estão satisfeitos com o trabalho que desenvolvem. E a gente, muitas vezes, as pessoas se queixarem, né, muitas vezes pedindo socorro, até de vontade de trocar de trabalho, né, porque não estão na atividade que eles gostariam de estar. Aquele que varre a rua gostaria de ser comerciante. O comerciante gostaria de ser médico. O médico gostaria de ser advogado. Então, é uma insatisfação, porque as profissões não são perfeitas. Elas não trazem um prazer completo para a criatura. É que muitas vezes a pessoa, por necessidade, fica naquela atividade, pelo dinheiro, que precisa daquele salário. Fica, então, muitos se lamentam por causa disso. Isso é ruim para a pessoa, né? Isso mexe com os nossos sentimentos, com o nosso interior. Jesus nos fala das bênçãos que muitos ainda não entenderam, que o trabalho é um movimento constante. Nada fica estagnado, tudo se movimenta, tudo se transforma. É como uma engrenagem nessa natureza, né? É o nosso trabalho. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 675, tem uma pergunta: se a gente deve entender por trabalho somente a ocupação material? E os espíritos respondem que não, que os espíritos trabalham tanto quanto o nosso corpo físico. Talvez até mais, porque eles não precisam tanto do repouso quanto nós. Mas quando o nosso corpo dorme, o espírito vai trabalhar. Quando nós desencarnamos, nós vamos trabalhar na espiritualidade. Tem muita gente que diz assim, ai, coitada, né? Ainda bem que descansou. É um grande engano. Descansou daquele momento de dor, de sofrimento. Aí é verdade. Mas ele vai trabalhar muito mais do que ele trabalhava no plano terreno. Porque lá, como a gente não precisa desse... que o nosso corpo físico ainda precisa do descanso, de todas essas coisas lá. Também o espírito descansa um pouco, mas ele trabalha muito mais porque ele é leve, ele é sutil, não é esse corpo pesado que a gente tem. Então, morrer não é descansar, gente. Não vou pensar, vou morrer, vou descansar, porque as atividades continuam. Não é considerado o trabalho somente aquele que nos dá um retorno financeiro. Existem muitas atividades de trabalho. A mente ocupada é trabalho, é atividade. A leitura, como já foi citado, é trabalho, né? Quanto trabalho doméstico nós realizamos sem retorno financeiro? O trabalho voluntário é de uma grandeza admirável quando ela parte do coração. Tudo isso é trabalho. Se nós estamos com a mente ociosa, nós estamos trabalhando. E um dos principais trabalhos, e talvez seja um dos mais difíceis, é o trabalho conosco mesmo, trabalhando as nossas imperfeições. Quando a gente descobre dentro de nós o que nós ainda precisamos corrigir, que é a reforma íntima. Talvez seja o trabalho mais valoroso que nós desenvolvemos na nossa passagem terrena. Os animais, as plantas, todos trabalham como agentes, colaboradores dos desígnios de Deus. Esse trabalho é direcionado à conservação devido à limitação da inteligência. Por exemplo, assim, se nós parar para pensar, a formiga, o que ela trabalha, a abelha, o quanto a abelha trabalha, trabalha para nós ir lá depois e colher o que ela juntou. Ah, os pássaros, eu não sei na região aqui, mas lá na minha região tem um pássaro que faz um ninho que parece um saco, assim. Ele é todo, todo trabalhado e o pássaro entra por cima para fazer o ninho lá no fundo daquele saco. Então, é um trabalho admirável. O João de Barro, ele faz até a casinha com divisória, que não é virada para o vento sul, para não sentirem frio. O quanto aqueles passarinhos trabalham. E a gente não para para pensar nessas belezas que tem na natureza, que nós somos todos um conjunto nesta engrenagem, como eu falei há pouco. É admirável, assim, o cavalo, quanto o cavalo ajuda o homem. O boi, antigamente, era muito usado, né? Agora não se usa tanto o boi para os trabalhos, assim, mas tem alguns ainda que trabalham. Quanto trabalhava o jumento lá para o lado do Nordeste, até hoje a gente vê aqueles bichinhos com aquelas cargas que muitas vezes parece que não vão conseguir a chegar. É trabalho. Tudo na natureza se movimenta. Tudo trabalha. Nada para. Mas também é necessário o repouso. É muito necessário para nós, para o nosso corpo, a gente repousar, tirar aquele horário para dormir, descansar, para refazer as forças, para repor as energias que são gastas pelo trabalho. Porque a gente não pode pensar só trabalhar, trabalhar, trabalhar, acumular, acumular, acumular, porque aí nós não vamos resistir, vamos acabar adoecendo e partindo antes do tempo. Que Deus, então, abençoe o trabalho de cada um de nós, nos dando muita saúde e uma memória boa para que possamos continuar nesta caminhada terrena, auxiliando no progresso da humanidade.